que eu faço. Chuta que ela sou, chuta, chuta, chuta que ela sou, chuta, chuta, chuta que ela se deu, chuta, chuta, chuta que ela se deu, chuta, chuta, chuta que ela sou. Pra tudo. Atenção, concentração. PG, ele tá melhor agora ou quando ele era com a oficina G3? Acho que isso é mais quando ele era com a oficina G3. Oficina G3 também, tu tá achando a oficina G3 melhor agora ou quando era o PG? Não, PG. PG é inigualável, né, cara? Ele não, outro nenhum vai substituir ele nunca na vida. Vamos lá, gente, com o PG agora. É, Deus Pai. É, Deus Pai, agora pra você. Seu filho por mim. Foi deixei pra trás. A palavra eu quero ser. Eu sou cristão, eu

o Senhor. Jesus Cristo Salvador. Em meio a espinhos, em sempre. vou recomeçar. Agora vamos ouvir falar um pouco de... André Adjó! Pois é, vamos lá, começa. Sim, galera, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho de André Adjó. André Adjó, um cara abençoado, que começou a sua começou na música com 15 anos de idade. Ele aprendeu a tocar sozinho e tudo mais. Ele é daqui do Ceará. Ele tocou rapcore e tudo mais. E foi um rapaz que viveu perdido no mundo, mas hoje em dia, graças a Deus, ele louva o Senhor Jesus, junto com a sua banda também. Ronaleira também. Hoje em dia, as músicas dele são mais voltadas a Cristo. E a Já, como eles chamam, né? Em 2001, reggae falou mais alto pro André Adjó e ele veio pro reggae e no reggae ficou até hoje, né? Viveu no mundo das drogas e tudo mais, cantou músicas como A Luz de Já, fez sucesso em várias rádios e shows pelo Brasil e ficou nesse projeto até 2004, que quando foi que ele saiu do grupo e começou a iniciada sozinho em 2005. Depois ele lançou o CD Força, trabalho voltado para a adoração de Deus, né? E no ano de 2004 ainda, ele tinha se convertido ao cristianismo. Ele aceitou Jesus, né, como nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, sendo batizado nas águas nesse mesmo ano na comunidade cristã Videira. E em 2006 e 2005 ele está no projeto, fez a primeira turnê internacional, tocou em 10 cidades da França, em Friburgo e Holanda. E nesse mesmo ano, o André Adjó, né, se afastou da sua congregação, resolvendo usufruir o livre-arbítrio que foi concebido por Deus e a todos os homens, né? Porém, mesmo estando afastado dos planos de Deus para a sua vida, ele segue compondo, cantando louvores ao Senhor e denunciando o descaso das autoridades brasileiras com a população. Em 2007, André Adjó faz a sua segunda turnê europeia e toca novamente na França, rendendo ainda uma apresentação na cidade de Motova, Itália. Em 2008, acontece sua terceira turnê europeia, onde o artista se apresenta em 3 cidades da Suécia, já com seu trabalho novo, We Are One, Somos Um, mostrando, além de suas composições, seus talentos como intérprete pela CUFA, Central Única das Favelas. Em setembro, mesmo com todas essas novidades em sua vida, André Adjó percebeu que a vida sem Jesus é como um grande abismo vazio e voltou aos braços do Pai, agradando completamente sua vida e os seus destinos nas mãos, entregando sua vida e os seus destinos nas mãos de Deus. E hoje segue congregado na igreja Revival, uma comunidade cristã pentecostal, onde tem buscado intimidade com Deus e a sua palavra. No ano de 2009, esse ano agora, André Adjó já está trabalhando em sua composição e arranjos do seu terceiro disco, e ainda sem título, porém uma certeza ele já tem: será todo dedicado à adoração e à Santa Trindade de Deus. Então, vamos ouvir André Adjó agora. Vou tocar André Adjó, que já tô tocando aí no fundo, mas eu vou repetir de novo. Então segura aí, André Adjó, Meu Clamor. Ele do seu tempo ouviu minha voz e o meu clamor. Ele do seu tempo ouviu minha voz e o meu clamor. Ele do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor. Do alto estendeu a mão e me tomou. Ele do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor. Do alto estendeu a mão e me tomou. Ele do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor. Do alto estendeu a mão e me tomou. Nas trevas sobre ignorância, negatividade, inveja e trairagem. Mais uma vez o Senhor me resgatou. Aliviado eu canto hinos de louvor. Nas trevas sobre ignorância, negatividade, inveja e trairagem. Mais uma vez o Senhor me resgatou. Aliviado eu canto hinos de louvor. Voz e o meu clamor, do alto estendeu a mão. confiante. O bem triunfa nesse instante. A Babilônia nos persegue sem parar. E essa maré não vai nos derrubar. Ele do seu tempo ouve minha voz e o meu clamor. Do alto estendeu a mão e me tomou. Ele do seu tempo ouve minha voz e o meu clamor. Do alto estendeu a mão e me tomou. Ele do seu tempo ouve minha voz e o meu clamor. Do alto estendeu a mão e me tomou. Ele do seu tempo ouve minha voz e o meu clamor. Do alto estendeu a mão e me tomou. Chegou o fim do... É, galerinha, vamos ter que sair agora, né? Mas é isso aí, galera, gosto. Nós vamos voltar outras vezes. É isso aí, semana que vem a gente tá aqui de novo. E talvez não fique só eu e ela, pode ter mais gente também. Aí vai ficar uma coisa mais alegre, né? Não... Com certeza, vai ser mais divertido. É, a galera da igreja também vai interagir. Então, se você mora aqui em Fortaleza, visite a gente fica na igreja Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, no bairro Santa Fé, em Messejana, Fortaleza. Não é não? É sim. E agora a gente vai tocar pra finalizar, dando o tchauzinho e a paz do Senhor pra todos os irmãos. Pois é, tchauzinho, a paz do Senhor. Vamos cantar Antônio Marcos, com que música? É, Jesus abriu a porta para mim. Pois é, galera, tchau. Tchau. Já bati tantas portas, sorrisos incertos, desculpas sem nexo. E nesse momento morria de dor. É, em meu desespero, buscava saída. Queria curar por dentro as feridas. Tantas marcas profundas que o tempo deixou. No meu peito, a amargura eu senti, só chorava. A esperança se perdia nas calçadas. O meu mundo era só desilusão. E às vezes, no caminho me sentindo abandonado, com o coração partido em mil pedaços, como o cego Bartimeu, clamei: Senhor, tenha compaixão de mim. Jesus abriu a porta para mim. Não há mais razão pra duvidar. Foi ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim. Não há mais razão pra duvidar. Foi ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Momentos da vida eu vivi em busca de ter novamente o perdão do Senhor. Em meio ao marasmo da vida caía no mesmo lugar. Foi quando uma porta se abriu, no caminho surgiu o Senhor a me chamar. Jesus abriu a porta para mim. Não há mais razão pra duvidar. Foi ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim. Não há mais razão pra duvidar. Foi ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar.